Da morte ninguém escapa, mas eu hei de escapar. Compro uma panela, custa um vintém. Meto-me dentro dela, tapo muito bem. A morte vem e diz: aqui não está ninguém. Boa noite, meus senhores, passem muito bem.